Ora então, sejam bem-vindos à nossa primeira sessão, uma sessão experimental do Bola na Net. É um podcast futebolístico entre pai e filho. Filho, Filipe Amar, e pai, José Amar. Boa noite ou boa tarde, depende da hora e do local em que estejam a ouvir. Sejam bem-vindos. Gostaríamos também de vos informar e de... Isto é uma sessão experimental, portanto, se ouvirem ruídos que não deveriam ouvir, têm que os desculpar, porque estamos em casa, mas estamos no nosso estúdio ainda, porque temos um estúdio no Arranha-Céus e não estamos lá, de maneira que vai demorar um tempo. Mas para agora, se ouvirem alguma coisa fora do normal, é só a sessão experimental. Mas estamos aqui para falar de futebol, e não só, e gostaria de dar os parabéns aos sportinguistas pela conquista da Taça de Portugal. É verdade, aos grandes sportinguistas. Vale a pena agora mencionar que o Filipe, eu sou grande adepto do Sporting, e claro que faço uma emissão hoje com um grande sorriso na boca, porque acabei de ver realmente o que eu achei um jogaço do Sporting. Quando nós dizemos, fazemos às vezes aqueles comentários que aquele comentarista nem a camisola despiu, que é um caso concreto, ele a camisola está vestida. Portanto, está vestida, sportingistas, logo. Daqueles mesmo que, bem, não vale a pena. É o que é, e o Sporting acabou por ganhar. Foi feliz e parabéns aos sportingistas. Acho que justo, não? Foi feliz realmente, mas acho que acaba por ser justo. Como vai ser normal, a estrutura do programa normalmente irá começar com o abordar dos resultados mais importantes do fim de semana. Geralmente vai ser sempre a focar no futebol português. E tentaremos também a focar, ou pelo menos dar os resultados das equipas onde alguns jogadores portugueses, exatamente, fazem parte dos plantéis. Exatamente isso. Porque é a nossa missão, não é missão, mas é o que nós gostaríamos era de realmente há jogadores portugueses chegarem toda a parte do mundo, alguns clubes nós nem sabemos, alguns países que nem sabemos, sim, senhor, onde é que eles andam, e vamos tentar saber onde é que eles estão a jogar e mencionar quem são eles, onde jogam e vamos por aí. E já agora, antes de partir para aí, também temos uma surpresa que vale a pena desvendar, mais à frente desvendamos, mas uma surpresa que acho que vai ser importante para a direção em que o podcast vai e que vai dar muita atenção ao podcast. Uma coisa bastante, bastante especial que o paizinho conseguiu arrancar, não sei de onde, mas anunciamos mais para a frente. O que queria era que deixar mencionado e realçar que isto é um programa. Nós falamos de futebol, eu e o Filipe falamos muito de futebol, claro que não é difícil chegarmos às vezes a um acordo às questões futebolísticas, mas fazemos isto porque gostamos de futebol, para nos divertirmos, mas também estamos a fazer com a intenção de envolver todos os nossos amigos e conhecidos, independentemente de onde estão, porque isto, como sabem, por intermédio da internet, é uma facilidade tremenda de ouvir em qualquer parte do mundo. Portanto, eu gostaria também de dar as boas-noites para alguns familiares em Portugal, Peniche, que nos estão a ouvir, de certeza. Onde joga o grande GDP, claro, o grupo de Peniche. E vamos à final da taça. Penso que não, espero que a final da taça não tivesse sido hoje. Com certeza que não devia ter sido. Final da taça de Leiria. E se conseguirmos ganhar a final da taça, é do Pradinho. Mas enfim, não vamos fugir do nosso esquema. Mas isto, como tivemos a oportunidade de dizer de início, isto é um programa experimental. E vocês depois podem participar. O Filipe já vai dizer como é que poderão participar no futuro. E vamos estar sempre fazendo, no nosso website, vamos pôr sempre as notícias de alguma que sejam importantes e que vocês queiram se informar um bocadinho melhor acerca do nosso site, pois o Filipe trata disso tudo. Então, exatamente isso. Em relação ao site, é simplesmente www.bola.net, sendo o nome do programa Bola na Net, fica fácil lembrar o site. Também mais para o futuro, será não já para a semana que vem, mas daqui a umas semanas vão poder, como o meu pai disse, realmente participar ao vivo connosco pelo Skype. Portanto, se não tiverem conta de Skype agora, criem uma, nós já temos a nossa, podem nos encontrar no nome Bola na Net e lá nos encontrarão e mais tarde, mais para a frente, será esse o plano, ter participação ao vivo dos nossos ouvintes e discutiremos tudo o que quiserem. Não, em relação ao futebol, falamos tudo. Se quiserem falar dos vossos clubes, nós cá estaremos para fazer. Não temos preferências em relação à conversa de futebol. têm a dizer sobre futebol e também não temos preferências clubísticas. O pai não tem preferências clubísticas, eu não tenho, não tenho problema em dizê-lo, que o Sporting para mim é número um e sempre o será. Mas vou tentar ser justo e falar também dos outros que também merecem. Bom, então, sendo assim, vamos começamos então com os resultados mais importantes da semana, ou do fim de semana que se passou agora. Houveram muitos jogos importantes, jogaram-se muitas finais de taças em muitos países, e começamos então com esses resultados. Jogou-se a Taça da Alemanha, a final da Taça da Alemanha, onde o Wolfsburg, onde alinha o Vieirinha, ganhou por 3-1 ao Borussia Dortmund. Acaba por ser uma época fraca para o Dortmund, uma equipa que esteve na final da Taça da Liga Europa, desculpem, da Liga dos Campeões há 2 anos, e que realmente começou este ano a lutar pela manutenção. Acabou em sétimo, mas para o ano nem a Liga Europa vai e acaba por não ganhar nada. Chegou a estar em muitas jornadas nos lugares de despromoção. Sim, sim, teve. E houve jogos grandes que ganharam, conseguiram até ganhar, para depois chegar à final da Taça da final da Taça da Alemanha, tiveram que ganhar ao Bayern de Munique e venceram, mas acaba por ser uma época, parece-me a mim, de falhanço. Não ganharam nada daquilo que queriam, e para um clube como o Dortmund, e agora vão perder muitos jogadores, não vão jogar na Europa para onde vem, parece-me a mim que vão perder e são capazes de ficar pior. Jogou-se também a Taça da Inglaterra, em Wembley, onde o Arsenal ganhou 4-0, um jogo fácil para o Arsenal, ganhou 4-0 ao Aston Villa, dominou o jogo por completo, o Aston Villa não mostrou argumentos para ganhar o Arsenal, era o que se esperava, mais ou menos, parece-me. Também chegou a Taça de Espanha, a Copa del Rey, também pouca surpresa, o Barcelona ganha 3-1 ao Atlético de Bilbao, com um golaço do Messi, que parece-me que já toda a gente na internet viu, realmente faz uma finta, 5 ou 6 dos jogadores do Atlético de Bilbao marcam um golaço, celebraram também isso, então podem fazer, então já fizeram a dobradinha, podem ganhar então 3 taças, podem fazer... E falando nisso, a final da taça... da Liga dos Campeões é sábado e dá no canal do... Fox. Exatamente, está no Fox Sports nos Estados Unidos e em Portugal também. Sim, Portugal certeza. Deve ser um Sports TV ou qualquer coisa assim desse género. E mas não vejo atualmente alguém que consiga bater. A equipa é que não é só atacar. Realmente, entre os três, o Neymar, o Messi e o Suárez, falou-se muito deste tempo. Marcaram 120 ou quase 120, parece-me se calhar 119, mas marcaram muito golo, uma equipa que realmente marca muito, mas também não sofreram muito, defenderam bastante bem. É uma equipa completa, da maneira como joga agora. Se o treinador das Juventus estiver a ouvir, com certeza ele não sabe ainda do programa, mas quando souber ele vai começar a ouvir-nos. Se fosse ele, eu ia recorrer àquele célebre jogo, quando o José Mourinho era treinador do Inter, que o Inter foi jogar Barcelona. Sim. Não foi um autocarro, aquilo foi a estação de metro. Trouxeram o estádio deles para lá, puseram lá à frente da baliza do Barcelona. Foi um domínio avassalador do Barcelona e o Inter acabou por eliminar o Barcelona. E o Chelsea fez o mesmo depois, na meia-final, com o Roberto Martínez. A única hipótese que os Juventus têm é se utilizar o célebre Catenaccio português. Também não parece. Mas disse o mesmo sobre o Real Madrid, não vi a maneira das Juventus ganhar ao Real Madrid, mas realmente o que aconteceu é que ganharam e pronto, lá estão na final, marcaram presença na final. Sim, o Real Madrid foi ter uma época muito inconsistente. Muito inconsistente. É uma conversa para outra altura, mas anunciaram hoje, o vice-presidente do Real Madrid confirmou hoje que realmente o próximo treinador deles vai ser o Rafa Benítez, que a mim não me faz sentido nenhum, apesar de ter ganho uma taça... Fala espanhol, era o que o presidente queria. Era o que o presidente queria e é o que vai ter. Como tu dizes, se calhar vai para lá o Jesus, nem português nem espanhol fala, se calhar era o melhor. O Jesus era o indicado para resolver aquelas... que há uma situação no Balneário, já desde o tempo de Mourinho que existe, e continua a existir. A situação tem raiz no Casillas, que em Madrid é tratado como um deus e que realmente não merece a titularidade. Começa aí, não é só esse o caso, mas começa aí. Por uma razão, o Mourinho, quando lá estava, foi buscar o Diego López. Por uma razão, não é? Isso aí foi uma mensagem mais que esclarecedora do que o Mourinho pensava em relação ao Casillas. Está certo, ele tem sido muito inconsistente. Já no Mundial fez uma figura triste contra a Holanda. Ganharam 1-0, foram perder o jogo 3 ou 4 golos e 2 ou 3 deles, culpa do Casillas. Mas enfim. Também chegou a final da Taça da França, entre o PSG e o Auxerre. O PSG ganha 1-0, ganha assim a Liga de França, ganha a Taça da Liga de França e a Taça de França. Ganharam as 3 taças, só não ganharam a Liga dos Campeões, era a única competição que encontraram que não ganharam, mas parece-me a mim o PSG é uma equipa daqui para a frente que é preciso ter cuidado com ela na Europa. Sim, aquele tem, o presidente, o homem tem melhor por todo o lado. Sim, senhor. Os donos daquilo têm dinheiro lá, portanto, torto e direito. Vão investir muito mais. E, aliás, esta semana falou-se até no caso do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo, sim, fala-se. Então, não ficaria nada admirado que isso acontecesse. Até... Mas o PSG, aliás, eliminaram o Chelsea. O Chelsea, muito bem. Sim, senhor. A jogar com 10, conseguiram muito bem. Recuperar. Mas, então, mas é uma equipa com qualidade. Sim. Tem muito bons jogadores. Precisa de um central novo. O David Luiz, que para mim é o maior barrete da temporada toda, o Chelsea... Conseguiu vender o Luís por quase, parece-me, 50 milhões de euros ao PSG e ele não parece ser feito grande figura, especialmente nos jogos contra o Barcelona, que me deixa o Suárez marcar 2 ou 3 golos. Há jogadores que passam rapidamente do clímax da ripalta, sim. E de repente a gente não falar. O David Luiz vai ser um deles. Vai acabar no Benfica, com certeza. Faria sentido o Benfica agora também, claro, daqui para a frente do Luizão, coitadinho, mais um ano ou dois, se calhar, e nem isso, mas... Mas pronto, e mais importante que esses resultados, está então a jogar-se o Campeonato do Mundo Sub-20, organizado na Nova Zelândia, em que jogou Portugal ontem, às 2 da manhã da nossa... Não, desculpa. Começou à meia-noite. Começou à meia-noite da nossa hora, em que o paizinho ficou de pé para ver o jogo e... Não, de pé não fiquei deitado. Ficou deitado. Mas fico... não dormi. Já ouvi o futebol, não consigo dormir. Isso não há hipótese. Mas que viu e gostou do que viu. Portugal realmente entrou bem no jogo. Logo ao primeiro minuto, gol de Gelson. E depois Sporting, marcaram... Sportingista. Claro, Sportingista, sim. Aliás, alinham lá muitos, não é só eu. Defesa central, muito boa qualidade. Sporting nisso nunca teve problemas. As camadas jovens foram sempre boas e produzem sempre grandes... Aliás, produziram o maior jogador de todos os tempos português. O amigo Cristiano Ronaldo, não é? Como? Ouviste bem. O melhor quê? O melhor jogador português de todos os tempos, o Cristiano Ronaldo. Por isso, tu nunca... É uma discussão que nunca acaba entre nós. Não, não é acabar a discussão, nem há motivo para discussão. Sim, tu não sabes, com certeza, sabes o Eusébio, porque vês nos livritos, nos quadradinhos. Sim. Porque o Eusébio nunca ouviste falar. Era quando era tudo a preto e branco ainda. Eras tu puto nessa altura? Por favor. Não, senhora. É uma discussão que não há discussão. Tem que ficar para outro dia. É um assunto que nem vale a pena discutir. Não, não. Parece-me que estás em erro. Pôs o Cristiano Ronaldo no mesmo patamar que o Eusébio. Nunca mais. Não, no futuro, quando começarmos o programa a sério, vamos fazer. Perguntar isso. Claro que já sei que esse é o maior dos ouvintes, são todos da atualidade, se calhar nem sabem quem o Eusébio é. Já sei que é o Cristiano Ronaldo. Se forem benfiquistas, sabem de certeza. Mas a seleção entrou muito bem, gostei muito bem. Mas já falamos mais adiante na seleção. Sim. Falamos mais adiante na seleção, mas sim. Entraram muito bem, marcaram logo o primeiro minuto, marcaram mais dois já para lá do tempo de compensação, André Silva e Nuno Santos. E fica assim o grupo Portugal empatado em primeiro lugar com a Colômbia, aliás, Portugal em vantagem, marcaram mais golos, mas Portugal com 3, Colômbia com 3, o Qatar com 0 e Senegal com 0, parece-me a mim um grupo bastante acessível para Portugal. Será um bom jogo, o jogo entre Portugal e a Colômbia, mas o Qatar e o Senegal não parecem ser ameaças para a classificação da maneira que está atualmente, acho que é o que vai acontecer. Aliás, o Senegal não criou uma ocasião de golo durante os 90 minutos. Durante os 90 minutos. Uma coisa rara em competições desta escala, é muito raro isso acontecer. É interessante, vimos o jogo dos Estados Unidos também no outro dia e fizemos esse comentário. Já não lembro com quem jogaram, mas um país que eu sinceramente... Mianmar, sim, nem nunca ouvi falar como é que... Pronto, devem ter jogadores bons para se qualificarem, mas realmente países dos quais eu nunca ouvi falar realmente a qualificarem-se para o Campeonato do Mundo Sub-20 e pronto. Bem, lá estão. Lá estarão, exatamente. E depois, jogou-se a Taça de Portugal, o que na minha opinião foi um jogaço. Sporting 2, Braga 2 e o Sporting acaba por ganhar, nas grandes penalidades, 3-1. Um jogo que teve polémica, claro, não podia deixar de ter, jogo em Portugal, final da Taça, envolvendo um dos grandes, existe sempre polémica. Começamos pelo primeiro lance que gerou bastante polémica, não porque... A decisão que o árbitro fez em marcar a falta existe, claro, é a grande penalidade, mas mostrar um vermelho direto ao Cédric parece-me a mim um bocado demais. Viste o lance também, como eu vi? Vi, quer dizer, só vi o jogo a partir dos 75 minutos e o Sporting ainda estava para 2-0. Estava para 2-0, foi aí que o Sporting começou a jogar. Depois vi a repetição realmente desse lance uma vez e num ângulo em que me dá a impressão que... O atacante está descaído um bocadinho para o lado esquerdo. Portanto, já não chegava à bola. O atacante... O critério para dar o cartão vermelho ali parece-me a mim ser o seguinte. A falta existe. Existe agora, a falta, penso, sim. Penso realmente que é um forçado o vermelho. Ele já não chega à bola. O jogador já não chega à bola. Adiantou demais. Sendo assim isso, o caso... Isso não me interessa. O árbitro agora não vai agora saber se ele vai chegar à bola. Não, a falta existe, tem que ser marcada. Sim. Agora, mas, o cartão vermelho, penso realmente... Mas o que eu digo é o cartão vermelho. Mostra-se, no caso, se for uma oportunidade clara de gol. Pois, e naquele caso não parece assim. Supostamente assim. Supostamente assim, mas, exatamente. Isso nem sempre acontece. Foi, este caso não aconteceu, claro. Mas parece-me a mim um bocado injusto o cartão vermelho. Sim, o amarelo marca grande penalidade. Tem que mostrar pelo menos o amarelo. Isso bastava. Acho injusto ainda mais porque minutos depois o Baiano faz uma segunda falta, faz uma falta ao Nani, o Nani faz-lhe um túnel, irrita-se com o Nani, dá-lhe uma encostão, uma cacetada e jogada clara de amarelo, parece-me a mim, segundo amarelo para o Baiano e mudava bastante o jogo. Não mostrou o segundo Baiano ao jogo, o segundo amarelo ao Baiano e minutos depois, pontapé de canto do Sporting. A defesa do Braga tira de qualquer maneira, a bola cai nos pés de Miguel Lopes, que entrou para substituir para encher o lugar que o Cedric deixou vago, fez um erro, dá o segundo gol ao Rafa, 2-0. Acontece que, se tivessem marcado, parece-me, se tivesse realmente mostrado o segundo amarelo ao Baiano, ficavam a 10, mudava, a 10 está igual quando estava o Sporting, mudava um bocado o clima do jogo, o Sporting sofreu o segundo gol logo ali, eu vou ser sincero, comecei a pensar, isto já fica o jogo arrumado, agora joga o Sporting com 10, estou a ver com o árbitro que realmente não me parece estar tanto do lado do Sporting como teve do Braga. Pois, claro. Mas, claro, isso é. Como eu disse, jogo em Portugal, não deixa de haver problema. O Sporting não fosse vitimizado. Claro. Coitadinho, não fazem parte do Colinho FC. Aliás, mas pronto. Ficou a 20 e tal pontos de Benfica devido às arbitragens. Não, isso claro que não digo, mas pronto, andando para a frente, não parece justo. O segundo lance a falta do Baiano não ter havido um segundo amarelo e consequentemente ser expulso e dali para a frente o jogo andou para trás e para a frente, mais oportunidades do Braga. O Braga pareceu mais forte, especialmente na primeira parte e no início da segunda parte o Marco Silva decidiu substituir então o Miguel Lopes já a meio da segunda parte, substitui o Miguel Lopes e mete o... Agora não me lembro do nome do moço. Mas não pareceu ter sido uma substituição. O gajo joga na ala agora. Olha, agora que não consigo lembrar do nome dele. Mas faz uma substituição que a mim parece não ter sentido. Até aquele ponto o Adriano Silva tinha jogado bastante pouco e o William Carvalho ainda menos. O William Carvalho não tinha feito aqueles jogos que nos habituou e parecendo a mim que se houvesse uma substituição para fazer era realmente substituir um dos gajos do meio campo, que eles não estavam a jogar nada naquela altura. O Sporting não criava nada, limitava-se a defender contra-ataques do Braga, mas no final dos 70, aos 75 minutos parece-me já a acabar a partida, o Sérgio Conceição faz uma substituição, mete mais um central, passa a jogar com 3 e parece-me ser aí que o Sporting se apercebe que o Braga agora quer defender o resultado. Temos que ter nós agora a ir atrás do resultado. Com a colaboração da defensiva do Braga, que os dois gols. Sim, os dois gols foram duas completamente. Ofertas, duas ofertas impressionantes. O pobre Sérgio Conceição, no fim do jogo, ele estava em estado de choque ainda, coitado. Se é que é possível, porque realmente aqueles são dois gols. Sim, foram. Não lembra ninguém. O gol que o Slimani marca, um erro do guarda-redes do Braga. Não sei se ele ia pedir o autógrafo ao Slimani. Se calhar ia. Não, deixou defesas para trás. Não sei, realmente não sei se ele estava com pressa de queria já celebrar, já queria subir as escadas e celebrar. Já, e falando nisso, agora me recordei, me lembrei de falar acerca do o gol do Rafa do Sporting Braga. Sim. O defesa do Sporting. Miguel Lopes. Não foi o que perdeu a bola. É o que está entre... Ah, o que está na dobra. Na dobra. Não fez a dobra. Exatamente. Não fez, mas não, dobra. Mas houve. A jogada era 2-1. A jogada era 2-1. Estava o Éder nas costas dele. Não interessa nada disso. Deu o Éder. A missão dele é ir ao encontro do Rafa. Então o Rafa ficou ali a saber. Pá, este gajo não veio. Olha que ele não veio. É tão evidente. Mas isso cria outro ponto interessante, que é os centrais do Sporting e a falta de experiência que tem. Aquilo não tem nada a ver de experiência. Aquilo é um lance que nem nos livros vem. Aquilo é banal. Vês o avançado vir um encontro, tu vais lá. É mais nada. Então estás a dar o espaço todo avançado para marcar do ano todo. É o que eu digo. Isso é falta de experiência. Concordo contigo. Não, devia ter ido à bola, que é o que se ensina na escola. Mas não... Queria defender, mas também isso, o Éder, não sei porquê. Fala, toda a gente... Mas o futebol, acho que o futebol hoje em dia é... Se calhar não é tão bem estudado como era no teu tempo. Acho que... No meu tempo, o futebol era simples de jogar. Não havia cá As táticas de 4-1, 35-25, não havia nada disso. Era 4-3-3, eram 4-3-3, era só o que existia. Fossem Alfarered, fossem Penis, fosse na Batalha, era sempre 4-3-3. Não havia cá outras histórias, não havia cá invenções nenhumas. E acho que a ligação... Nisso, nós vamos falar mais tarde, mais à frente, de falarem nisso, 4-3-3, a Seleção Nacional, que jogou ontem. Sim. Totalmente. 4-3-3. 4-3-3. Aquela ala direita, aliás, depois falamos, a ala direita da seleção funciona muito bem. Aliás, dois moços do Sporting até. Muito bons jogadores. Eu sei, as camadas jovens do mas Sporting, as escolas... Não fugindo da taça, do jogo da final da taça, o Sporting acabou por ganhar, mas o Braga pertenceu-lhe no prolongamento, pertenceu-lhe a única ocasião de gol flagrante do Salvador Agra, que... Sim, uma grande defesa de São Patrício, um defesaço com a perna... Porque ele sim, senhor. Ele realmente foi uma defesa... E tem feito isto já ao longo da temporada. O Patrício realmente tem sido dos jogadores mais consistentes que o Sporting tem tido já há 2 ou 3 temporadas, parece-me. Consistência, podem sempre contar com ele. Raramente faz figuras tristes ou frangos, coisas assim. É raro. É um gajo que... Dá sempre a sua... A bebezinha de vez em quando, sim, mas a comparar com. Lembras-te da seleção nacional, aquele passo que ele fez a um avançado, não me recordo contra quem foi, teu bolo nos pés de um avançado na seleção. Não, por acaso não me recordo, mas de pés, a gente já sei que ele é perigoso, claro. O Vítor Bahia também era quando guarda-redes de pés, uma estrela. Bahia, não, no tempo do Vítor Bahia, então, desculpa, porque não era obrigatório jogar. Não era obrigatório. Podias apanhar a bola com as mãos sendo atrasada pela defesa. O Vítor Bahia era um perigo. Lembro-me de falar muito nisso. Os melhores guarda-redes nacionais, que eu me lembro, né? Tirando José Pereira, tirando Carvalho, mas o de pés. E bem falado também. É uma coisa que eu gosto muito de jogadores. Sim. Jogadores de futebol, que é uma coisa que aliás, o Ronaldo não tem, mas jogadores de futebol. Jogadores de futebol dos tempos passados, grandes jogadores, gajos como o Figo e o Rui Costa e Vítor Bahia, gostava de ouvi-los falar, sim. Bem falados. Um que é do meu tempo e que falava muito bem já na altura, que era o Jordão, não sei o que é que se passou, eu gostava de fazer, temos que fazer, ver o que é que se passa com isto, o que aconteceu a estes jogadores, sim, o Jordão, sim. Um dos grandes avançados, nós tínhamos o Nené, por exemplo, nunca mais ouvi falar nessas pessoas. Não sou, realmente. Quer dizer, a gente vê esses jogos na Sports TV, que estes comentadores são sempre os mesmos, e se ouves na rádio é sempre a mesma coisa, eles passam da TSF, depois são entrevistados para a Antena 1. Saem da Antena 1, são entrevistados para a Rádio Nascença. Sempre os mesmos. Sim, sim. Grandes artistas, grandes ofícios. Indivíduos como o Rui Jordão, como o Nené, muitos que eram... João Alves, por exemplo. Nunca mais soube falar destes tipos. Seria interessante, realmente, procurar e ver o que é que eu vou fazer. E para ti seria muito importante, e pessoas da tua idade, assim ficaram a conhecer quem foram os bons jogadores do nosso futebol. Sim. Vocês só que sabem falar é do Cristiano Ronaldo. A minha geração era... comecei mesmo a gostar do futebol e a seguir o futebol com mais seriedade, era em termos de seleção nacional, era a geração dourada que lhe chamava. Era o Figo, o Rui Costa, João Pinto, ainda vi o Paleta jogar, Nuno Gomes, Fernando Couto, Jorge Costa, Vítor Bahia, como já falámos. E era essa, realmente, uma geração dourada. E lembro-me, o primeiro torneio que fizeram, que eu me lembro de ver e de mesmo tomar atenção, foi o torneio da Coreia do Sul e do Japão, que foi uma miséria, rapaz. Perder 3-2 com os Estados Unidos, lembro-me muito bem, pá, andar na escola e o pessoal só a rir de mim, não sei o quê. Ei, os Estados Unidos ganharam o Portugal 3-2, nunca mais me esqueço disso. O que não me esqueço desse Mundial foi da agressão de João Pinto ao árbitro. Isso é que eu nunca mais me esqueço. Verdade, mas estupidez, pá. Infelizmente, as pessoas em Portugal têm responsabilidades de comentar e de informar todos os desportistas o que é que se passa, nunca se vê ninguém perguntar. João Pintão, e realmente sempre foi agressão ou não? Pá, não se chega lá e tal. Tem que se proteger a eles. Sim, então. O indivíduo desse proteger ainda acaba com uma posição na Federação Portuguesa de Futebol. Exatamente. Então quer dizer, agredimos numa competição internacional. Fosses tu jornalista, acabando esse show, e chegaste ao pé de um jornalista de perfil elevado, vá, um gajo que trabalha para a RTP ou para o Sport TV, não sei o quê. Chegas ao pé do João Pinto e diz, ó João Pinto, então foi agressão ou foi? O gajo diz, opá, tu vai passear. E depois o quê? A próxima vez que o gajo faz um grande jogo, marca 3 golos, vais falar com ele, o gajo manda-te à fava. Porque lembra-se da situação. Então agora somos só jornalistas e comentaristas só por convenientes. Não estou a dizer que seja correto, estou a dizer que é esse o clima que existe agora. Tanto jogadores como pessoas que têm a responsabilidade de ser jornalistas têm que saber cada qual a sua missão. Então, se agora... Concordo. Então eu vejo, estou aqui tão longe, como toda a gente viu, que foi uma agressão que ele cometeu. E nunca ouvi ninguém a perguntar, então, João Pinto, geralmente, pelo menos nos tempos recentes, não é? Nos tempos recentes. Pelo menos assim, pá, já foi há muitos anos e tal, mas diga lá a agenda. Então, sempre foi a versão, não. E ele disse, olha, por acaso não era que eu ia cumprimentar, eu tropecei e disse, pelo menos dizia uma coisa dessa. Sim, sim. Mas agora também já não interessa. Não interessa. Quando vier o João Vieira... Estou a falar nisso, porque ele tem uma posição de responsabilidade na Federação Portuguesa de Futebol. Esse aqui é o caso. Quando vier o indivíduo que agradeu um árbitro de uma competição mundial... tem uma posição de cargo na federação. Então o quê? Então agora, vamos aqui, vamos a fazer, ajudar-nos a relações. Estás a sugerir que agora fez uma agressão, já não merece? Pô, e o resto que ele fez? E o resto que ele fez na carreira dele? É inconcebível agredir um árbitro, ou seja, um jogador. É inconcebível. Tudo aquilo que podia ter... E não estamos a falar na qualidade de jogador, que ele era um bom jogador. Mas não, é inconcebível. Vê lá, nos teus tempos a jogar, nunca tiveste uma situação em que ficaste irritado, não digo ao árbitro, mas uma castada, um gás, ou um murro, uma coisa assim qualquer. Futebol, murros, não. Nunca agredi ninguém, nunca levei um cartão vermelho. Nunca levaste um cartão vermelho? Amarelos, isso, deve haver caminhões deles lá. Só da língua devias ter levado. Amarelos, isso, lá na Federação deve haver lá um arquivo. Só de amarelos teres. Mas vermelhos, nunca tive vermelho nenhum. E se agredi jogadores, é inconcebível, porque nós diziam. Agredito, vamos ficar fora 3 ou 4 jogos. Não era agora agredir e estar 2 vinhos. Antigamente era de 5 a 6 ou 7 jogos. Uma agressão era isso. Era logo ficar ali 5 ou 6 jogos sem jogar. Sim, pá, sim. Isso não, nada disso. Foi uma situação que me incomodou na altura e obviamente não me incomoda a mim. Me incomoda a mim ele ter a posição que tem na Federação Portuguesa de Futebol. Isso é que me incomoda. Não acho que vale a pena punir o homem. Fez uma decisão errada, claro. Fez figura triste, ficou país. Mal. Mas, não representar um país. Está bem, é isso, mas é preciso que as pessoas. Aquele indivíduo não é o João Pinto que agradeu um árbitro. E o Zidane agora? Tá, diz-me tu, amigo, o Zidane, depois da agressão que ele fez no Mundial ao Materazzi, que agora não merecia cargo nenhum no país dele, grande jogador que não, ele foi. Achas que não? Um jogador como o Zidane. Perfil que o gajo tem. Ele que fosse lá, fosse, seja quem ele for. Ah, seja não digas quem isso. For. Não digo isso. Não. Acho que tens de dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Uma coisa é certa. Todos erramos. Todo o indivíduo que agride alguém não tem uma boa formação. Não tem. Não pode ter. Um Figo, um Rui Costa, indivíduos que foram bons, excelentes jogadores de futebol, formação deles. Não. Isso é inconcebível. É inconcebível. Não venham cá, foi momento. Como as pessoas no meu tempo diziam, excelente pessoa. Mas dentro do campo, se fosse preciso, chegasse contra o pai e matava. Dava-lhe 3 ou 4 pontapés se fosse preciso. Pessoas que dentro do campo têm um comportamento de agressão, de serem agressivos no mau sentido, agredirem, agressivos a jogar. Agora, serem no mau sentido, não venham cá dizer que são bons seres do mais que não são. Não podem ser, não podem ser. Um agente está a jogar, é um jogo, estamos a tentar jogar, mas os outros são melhores, aceitas e mais nada. É recorrer agora à violência para parar o artista que vai. O Eusébio no tempo 2, por exemplo, o Eusébio nos nossos tempos 2, sim. Mas já não sei quem, nem o Real Madrid tinha dinheiro para pagar. Não tinha. Era um jogador que teria muito mais durabilidade que o Eusébio acabou sendo no futebol. Porque não era protegido, lá protegido. Sim. Eu sim. Nunca mais me esqueço, e cada vez que vejo aquele bocadinho daquele resumo, Portugal contra a Coreia do Norte, no Mundial de 66, um dos golos que foi de penalti, o terceiro gol, acho eu, ele sai do nosso meio campo com a bola. Assim que atravessa a linha do meio campo, começa logo a levar. Lembra-se de um, pumba, vem outro, pumba, conseguiu ir finalmente dentro da área, já não havia mais ninguém. Incrível, pá. Mas enfim, e o Styles arruinou contra a Inglaterra. Mas enfim, agora toda a gente é protegida com paninhos quentes agora, e cuidado, e que é portões amarelos mais espirras em cima do Messi e do Cristiano Ronaldo, vem logo o árbitro. Isso é função do negócio, mas isso é função do negócio. O dinheiro que existe hoje em dia. Não digo que não se proteja o jogador. Sim. Mas a violência que existia no meu tempo, ou no tempo do Eusébio, e não tem nada a ver agora a violência. As pessoas dizem, violentos. E há lances que arrepiam às vezes, de indivíduos que vêm mesmo para magoar. Eu sei muito bem quando é que o indivíduo é para magoar. Ainda se vê, infelizmente. Pessoas dessas não têm lugar no futebol profissional. É a minha opinião. Mas realmente é como diz, existem muitos e casos desses que não deixam de acontecer no dia-a-dia. Mas interessante é essa situação do Eusébio, em que diz que hoje em dia ninguém tinha dinheiro para o pagar. Acho que é importante também frisar, o futebol evoluiu muito. E os jogadores, a preparação dos jogadores é muito diferente. É, até as acho, bolas. Acho que não te esqueças da bola. Tudo. Mas o que eu quero dizer é que um jogador do Eusébio, na altura dele, era uma coisa mais rara ver um gajo daqueles que pegava na bola e passava toda a gente. Hoje em dia não existe, não existem jogadores desses. O Eusébio, não tem WhatsApp, porque o Eusébio é famoso. Perguntas ao Eusébio, qualquer país do mundo, pessoas da minha idade, aliás, até os 40, sabem. Interessante, sabias, espera aí. Também existia nessa altura, não esquece. E também se fala dele de uma maneira que o gajo era um deus. Sim, naquela altura, Pelé. Jogadores daqueles eram raros. Mas acho que hoje em dia não são tão raros. Eu acho que o que acontece é que os jogadores contra eles jogam, as defesas e tudo, num futebol mais evoluído não existe. Agora, uma equipa qualquer que um gajo pegue uma bola e consiga passar por eles 3 ou 4 ou 5 seguidos, raramente, como fazia o Eusébio, tanta vez, e marcar 3 ou 4 golos e levar uma equipa às costas. Já não existem jogadores que levem equipas às costas como se fazia antes, como era o Pelé, como era o Eusébio, e não acho que os jogadores que hoje, não acho que isso seja uma função dos jogadores serem não tão bons. Acho que é uma equipa inteira agora, os 11 jogadores são todos muito mais evoluídos e muito melhores jogadores do que eram antes. Antes podias ter uma equipa com o Eusébio, e o Eusébio realmente fazia uma grande diferença. Hoje em dia, uma equipa ter só um jogador, como tem o Barcelona, o Messi, como tem o Ronaldo, não faz a diferença. Faz uma grande diferença, mas já não era, se calhar, como era antes. Digo eu, não sei, não vi as equipas jogarem nessa altura, mas pelo aquilo que vejo e pelo aquilo que leio, parece-me ser esse o caso. Jogadores desses eram muito mais raros que são hoje em dia. Não é? Mas, se calhar... Está bem. Os jogadores bons fazem sempre a diferença, certo, nas equipas, sejam elas quais forem. Mas o caso é que o Eusébio, por exemplo, no Benfica, nessa altura, uma equipa... O Eusébio veio para as reservas, quando veio para o Benfica. Não? O Eusébio não veio, isto só para te dizer, a qualidade da equipa do Benfica na altura. O Eusébio não pegou destaca. Sim, sim. Ganharam uma Liga dos Campeões. Antes era a taça, chamava-se... É isso. O Benfica tinha uma excelente equipa. Havia bons jogadores. O futebol, claro, que evoluiu bastante nos nossos dias, não tem nada a ver, mas que se jogava futebol, vê-se às vezes um bocadinho de futebol entre o Porto e o Sporting, Benfica e o Sporting, sabiam jogar a bola, claro que é a velocidade era menos, e tens que pensar, porque eles pensavam mais rápido, sabiam se segurasse a bola 5 segundos mais, aquilo era até ao pescoço. E tem interessante que ainda aqui há uns tempos, foi antes... Quando o Eusébio faleceu, depois fizeram um programa sobre a carreira do Eusébio, entrevistaram os jogadores da altura dele. Uhum. E o Pedro Gomes, fizeram a defesa central do Sporting, disse: é pá, eu para segurar o Eusébio, ele tinha que só ser à mocada. Admitiu! Foi exatamente o que ele disse: só à mocada. Então, e nós sabemos disso. Então, era totalmente impossível parar o Eusébio. Um grande jogador. Melhor jogador nacional de todos os tempos. Então não dizes nada? Só posso falar daquilo que vejo. Então pronto, exatamente. E aquilo que vejo hoje em dia é que realmente o melhor jogador português que eu vi a jogar até hoje, vi com os meus olhos, foi o Cristiano Ronaldo. Parece-me a mim que não existem argumentos para desmentir esse facto. Acho que daquilo que Portugal teve e que poderá vir a ter, vai ser muito difícil produzirem outro jogador como o Cristiano Ronaldo, tal como foi muito difícil de produzirem outro jogador como foi o Eusébio. Mas o Cristiano Ronaldo parece-me a mim o jogador mais completo que Portugal tem e que tem tido. E existia também Figo, claro, e Rui Costa, grandes jogadores. Mas como o Ronaldo, não parece ser. Mas bem, deixar de falar um bocadinho disso e vamos então falar sobre a seleção sub-20. Admito que não vi o jogo, na nossa hora que é complicado ver o jogo do Campeonato do Mundo agora na Nova Zelândia. Começam à meia-noite a nossa hora e isso é muita areia para a minha caminhada. E às 5 da manhã em Portugal também deve ser complicado, nem toda a gente se vai voltar às 5 da manhã para ver o jogo. É verdade. Mas olha, eu vi o jogo, gostei bastante daquilo que vi. Um jogador que eu conhecia, e este aí vou falar nele porque é um caso que eu descobri por acidente. Vi o jogo do Sporting B com o Chaves e ao fim de 5 minutos despertou-me a atenção esse jogador, que é o Rafael Guzo. Despertou-me a atenção e fui ver a um dos sites, por acaso foi ao 00PT, e ver quem era este Rafael Guzo. E fiquei surpreendido quando vi que ele era jogador Benfica e emprestado ao Desportivo de Chaves. E é um jogador... Bem, é um craque. Vamos. A realidade é essa. É um jogador que vai ter sucesso. e ficaria muito surpreendido se ele não fizesse parte do plantel do Benfica na próxima época. E se calhar desta não sabias, o gajo nasceu em São Paulo. Sabia que ele tem o toque brasileiro, não engana ninguém. Sim. Não engana ninguém. Mas, taticamente, a seleção nacional foi perfeita. Dá-me a entender, da maneira que vejo futebol, mas a gente, nós estamos só a ver para a televisão, não estamos a ver o campo inteiro, não é? Mas dá-me a entender que a seleção jogou em 4-3-3 e com muito, mas claro, o 4-3-3 para funcionar tem que funcionar com muito sacrifício dos jogadores e tem que se entregar ao jogo de uma maneira muito grande. E foi isso que eu vi, principalmente do lado direito. O lado direito que era o Riquicho e o que marcou o gol, o Gelson Martins, também do Sporting. São dois Sporting. Galázaver funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Eu gostei taticamente da seleção. Dominaram o jogo completamente. Aliás, o 3-0 não é nada. Não peca nada por excesso. Ou peca por terem marcado já muito tarde. Uhum. Os dois últimos jogos. Sim. O jogo foi bem jogado para a parte da seleção nacional. Eu gostei. Faltas cometidas foi uma das coisas que eu acho que nunca vi um jogo a nível. Fosse a que nível fosse, com tantas faltas, poucas faltas cometidas para a seleção nacional. Ah, foi assim? Oh, eu não contei, mas se me despertou a atenção, porque chegou a uma altura que eu vi realmente, eles não fazem faltas. Não fazem faltas. Fazem faltas. Mas houve. Não fazem faltas, não se atiram para o chão como Maria Madalena, ai, já me bateu, nada disso. Uhum. E espero bem, e é de louvar o trabalho que o Hélio, o treinador nacional, está a fazer. Hélio Sousa. Esta é a concepção do futebol que tem que ser incutida nestas malta jovem. Estamos aqui para jogar, não estamos aqui para enganar ninguém, não estamos aqui para fazer batota. O futebol é assim, estás lesionado, pronto, estás lesionado. Vai tirar para o chão, rebolar-se e... Epá, é uma coisa sempre que me incomodou foi ver isso. Mas cuidado, estás a fazer esse comentário e sim, concordo contigo plenamente, devia ser assim o futebol, mas tem que ter em conta, entrar logo a ganhar 1-0 contra uma equipa como o Senegal que, como tu dizes, não criou uma oportunidade de golo. É muito fácil jogar dessa maneira contra uma equipa dessas, especialmente estando a ganhar praticamente desde o princípio do jogo. Não, mas não foi em só que dominas. Sim, mas não foi só o marcar, porque logo a seguir ao primeiro gol podias ter marcado o segundo, podias ter marcado. O jogo foi. Não foi um massacre, longe disso, mas foi um jogo totalmente dominado. O Senegal não fez uma única ocasião de gol durante 90 minutos. E é isso que eu digo, estás a dizer que não se atiram para o chão, não se rebalam. É fácil não fazer essas figuras quando te sentes completamente em controle. Não, isto not logo, eu notei logo que isto é um trabalho de fundo, não foi só para aquele jogo. Sim. Ficaria muito surpreendido, por exemplo, contra a Colômbia, que é um dos jogos que normalmente está sempre caldinho daqui e dali, uhum. Que fizesse o mesmo. Nota-se logo que a preocupação do jogador é levantar-se e gosto de ver isso. É bom, assim, então, sem essa cultura que existe no Rafael, o Rafael Guzzo, claro que eu já o conhecia, tinha visto dois jogos, não engana ninguém. O André Silva, do Futebol Clube do Porto, também, avançado sempre, muita qualidade, daqueles avançados que têm o cheiro pela baliza. E gostei do guarda-redes, que joga com os dois pés. Cuidado! Raro acontecer, raro ver, ele joga com os dois pés. Confortável, sempre nota-se. Confortável, sim. Moço do Moreirense. Do Moreirense. Nem não era titular, fez dois ou três jogos só. Portanto, fiquei muito surpreendido e gostei de ver um guarda-redes suplente do Moreirense na seleção nacional, mas com a vontade, impressionante. Com a vontade, sabe, estar na beleza. Uma coisa que me despertou também a atenção na seleção nacional foi a complexão física de todos os jogadores. Já não somos aqueles coitadinhos, os pequenitos. Sim. O Rui Barros, o João Alves. E o João Pinto. O João Pinto. Não, isto é uma complexão. Se os outros são calmeirões, nós também. Agora, é, sim. É comer muita feijoada, pá. Esta seleção, não sei o que é, mas digo-te uma coisa. Esta seleção... Aliás, que eles já têm vindo a jogar já há uns anos juntos. Sim, não fizeram agora um... Ficaram, foram vice-campeões da Europa. Exato. Tem uma qualidade muito, muito boa. Eu gostei bastante. E mesmo se eles fizerem um ou outro jogo mal, não vou mudar a opinião. É uma seleção com qualidade, tem jogadores muito bons nesta seleção. E gostei muito do lateral direito da seleção, o Riquicho. E eu até curioso porque achei que as qualidades que ele demonstrou ontem... Fazem-me lembrar as qualidades do Maxi. Do Maxi Pereira. Forte a defender e muito bom a atacar. Rápido, perde a bola, recupera. O Sporting tem ali um lateral direito já de raiz. Eu já, para o ano, não tinha problema nenhum se o Cédric saísse. É capaz de ser, O Cédric, disse que... Por aí o Bruno Carvalho pode anunciar já ser campeão. Pelo lado direito não vai ter problema. se reter o Carrilho também. não é? Mas vai vestir a camisola do Porto, vai jogar. Ah, não faças, não digas isso. Isso não te fica bem. Não digas uma coisa dessas. A mim não me fica nada bem. Não precisam. O telho fica mais uma temporada. Não, não parece precisar. O telho fica mais uma temporada. Mas também. E vai para o Porto? Não, acho que é um gajo que podia jogar numa equipa qualquer na Inglaterra. Quem? João Moutinho foi do Sporting para o Porto. Ah, sete, pá. Tinhas que trazer. Paulo Futre foi de onde? Tinhas. Estes jogos todos passam para o Porto. Todos não, mas é assim. Não podias deixar a Azinha em casa. Então, o que é que acho que eu te digo? É picar. Não é picar. É o normal. É a realidade. Eu não estou a dizer algo. Se eu tiver a dizer alguma mentira. Não, acho que o Sporting está a caminhar na direção correta e ficar com os jogadores, reter os jogadores que eles têm, será muito importante. Casos como, como tivemos com o João Moutinho não podem acontecer. A organização tem que fazer muito melhor que isso. Para conseguir ficar com os jogadores. Agora, passa-se o seguinte. Vão perder algumas das peças mais importantes, parece-me, agora no verão. O Slimani parece-me que se vai pôr a andar. O William Carvalho também é capaz de fazer o mesmo. Vamos ficar com um bocado de hábitos em certas posições. E, aliás, já somos algumas. Centrais, parece-me que nos falta um central com experiência para ajudar gajos como o Paulo Oliveira. E até mesmo o Everton, e a partir daí é construir para a frente. Se perdermos o William Carvalho, vai ser complicado também substituí-lo. Não, tens o Palhinha. O Palhinha é um bom jogador, mas entra agora já a jogar na Primeira Liga. Se não tiveres mais ninguém, digo-te uma coisa: se o William Carvalho, do pouco que viu o jogo hoje, se o William Carvalho não está lá, o Sport não ganha o jogo. Ele foi o que apareceu com a mão a recuperar aquele. Admitiste que só viste o jogo a partir do que? Os 35 minutos. É conveniente que foi aí que ele começou a jogar. Porque antes disso, dito, o meio campo do Sporting fraquíssimo mesmo. Não parece ter sido. Não rendeu muito. Temos a presença do nosso amigo Vicente. Vem agora aqui a chegar o Vicente. Olá. Diz olá. Olá, Filipe. Não dizes? Diz olá. Diz lá, olá. Diz viva o Peniche. Não, estás com vergonha. Estás com vergonha, pá. Não, a gente já sabe que é do Sporting, por isso. Se calhar não te quer dizer à tua frente, não te quer dar esse desgosto. É, nem penses nisso. O quê? Pôres o teu irmão uma camisola do Sporting, nunca mais vai acontecer. Ah, tu não sabes, eu tenho lá uma encada já para o gajo. Nunca mais. Ah, não sabias. Ah, está lá, já à espera. Ele gosta. Parece-me verde e branco e vai ficar bem. Só há duas cores nesta casa. A primeira do Peniche e depois o azulinho do Bolonenses. Não é? Onde é que vais? Está com vergonha, está-se a perceber a situação. O que é que íamos dizer? Estava a falar do Sporting e de uma coisa que tu me dizias muitas vezes durante a temporada, que o Bruno Carvalho não devia ter começado a época a anunciar que o Sporting era candidato ao título, que achas que punha muita pressão na equipa. E não muda essa opinião. E não mudas, sim, certo? Eu acho que... Foi uma utopia saber o plantel. Já não falo do plantel do Sporting. Ver o plantel do Benfica. Do Porto e do Porto. Benfica, sim. Exato. Parece-me normal ser candidato ao título, um dos três grandes. Não, eu diria, se tivesse sido ao Bruno Carvalho, diria assim: nós vamos lutar. Foi sempre a palestra do treinador, foi sempre, nós vamos lutar para ganhar de jogo a jogo. Então, e é isso que se tem que dizer. É isso que tinha que se fazer. Sim. Portanto, dizer o início da época, olhar para os três plantéis e dizer, nós vamos jogar para ser campeões. Mas o gajo tem que encher o estádio, tem que vender camisolas, isso. Tem que vender bilhetes, tem que fazer isso tudo. Se calhar não deveria ter dito, mas parece normal o Sporting ser candidato àquilo, tem que ser. Houve muita coisa que ele não deveria ter dito. Mas não foi só ele. Não foi só ele. Não foi só mas ele é. O Carvalho gosta de ouvir a voz dele e realmente fala às vezes demais. Mas pronto, lá conseguiram 7 anos sem um título, finalmente lá ganharam hoje. E agora já sabes que os próximos 3 meses vai ser o Bruno Carvalho a falar da Taça Portugal. Não o calas. Não o calas. Mas isso são para outras oportunidades. Em relação a hoje, basicamente era o que nós tínhamos a cobrir, tentar dar-lhes uma ideia daquilo que vai ser o nosso programa. Sim. Portanto, vamos ser. Uhum. Vai ser assim, e claro, como o Filipe disse anteriormente, se vocês conseguirem uma conta no Skype, então podem contactar live connosco e vai ser interessante. Podem vestir as camisolas que quiserem, do Benfica, do Porto, do Alverca. E do Bolonenses também, já. Ah, Bolonenses já poucos. Bolonenses sou eu, Francisco e talvez mais um ou dois. Não, vão ser mais, parece-me, esta temporada. Garantiram presença na Liga Europa, já é bastante bom. Acho que vais ver a Fúria Azul ali por aí. A Liga Europa vai ser bom para o Bolonenses, que é para dar a conhecer aos visitantes os pastéis de Belém. Porque assim, nós não temos. A tática é essa. A tática é essa. Eles levam uma caixinha de pastéis de Belém. Não vamos ter qualquer tipo de ilusão. O Bolonenses está sempre no progresso da Liga Europa. Os pastéis de Belém, irem à Torre de Belém, visitarem o Mosteiro dos Jerónimos, verem o Eusébio lá no Pantaleão Nacional. Não, por falar nisso, ainda não, ainda é muito cedo, mas já foi aprovado. Já foi? Já sim? Já passou na Assembleia. Ah, estás a ver? É merecido, claro. Que é, merecido. E o Cristiano Ronaldo lá estará ao pé dele daqui a uns anos. Ah, Cristiano Ronaldo vai ser lá. A estátua que ele tem lá. Na Madeira, aquela... Se parece muito com ele, realmente. Muito. Realmente. Não. Fico sem perceber a ideia da estátua. Realmente. Antes de dizermos até à próxima, eu gostaria então de anunciar, poderíamos sim, anunciar. Sim. Vamos ter um dos nossos colaboradores, vai ser um árbitro internacional português, que toda a gente conhece, e ele teve a simpatia de aceitar o nosso convite, e estamos muito, muito contentes e excitados acerca da participação dele, que é o senhor João Capela. Portanto, agradecemos, e vocês, quando tiverem algumas perguntas acerca das leis do futebol, podem mandar um e-mail para nós, ou se tiverem um Skype, podem perguntar, e depois nós passamos a informação ao João Capela e ele vai-nos esclarecer. Eu já tenho aqui uma lista enorme de perguntas. Nós vemos o jogo de futebol, não é? Sim. Vemos o jogo de futebol e sabemos as leis básicas de toda a gente, que é um fora de jogo, que é uma obstrução, que é uma mão na bola e tal. Mas, por exemplo, há tantas situações de jogo, eu que joguei tantos anos, há situações de jogo que às vezes acontecem que eu não faço ideia qual será a decisão. Sim, foi uma que falaste. Por exemplo, falei-te há bocadinho, sim. Quem é que escolhe a baliza? Portanto, no caso de desempate de marcas penalizadas, como é que se proporciona isso? É moeda ao ar? Alguém tem que escolher, deve não é? Ter, mas nunca... Não sabemos, nunca se falam, os comentadores não dizem, não se vê na televisão. Exatamente, não faço a mínima ideia como é que isso é. São questões dessas, e vocês que vão ouvir vão ter muitas, muitas questões para perguntar. E, claro, e há de haver situações no nosso futebol, na próxima época, que vão acontecer e vocês, portanto, fazem a pergunta. E o João Capela, com certeza, que vai esclarecer, porque ele é o homem que tem conhecimentos para isso. É verdade. E acerca de fazer questões, podem fazer na nossa página de Facebook. Facebook, façam uma pesquisa, Bola na Net, lá nos encontrarão. Podem-nos mandar também e-mails. O nosso e-mail é bnn@bolana.net. E também temos um website, que é o www.bolana.net. E ficamos por aqui, por hoje. Ficamos por aqui, por hoje. E pronto, podem contar sempre. Pronto, não. Prontos. Pronto, Cristiano Ronaldo, estás-me a ouvir, pá. Prontos, pá. Sobes, pá. Aquela bola para tirar ao lado, pá. Prontos, pá. Depois veio o Jesus também a falar. Ah, o Jesus é. A minha favorita, Jesus, foi no jogo da Liga dos Campeões, na fase de grupos, contra o Knight. O Knight. Ah, o Knight, empatar contra o Knight? O Knight é o grande Knight. O Jesus que foi eu tinha 17 anos quando o Jesus jogava no grupo desportivo de Peniche. Tinha ele 19, foi a primeira época de sénior, foi no Peniche. Foi emprestado ou pelo Bolonenses, porque ele começou no Sporting e depois foi emprestado ao Bolonenses e o Bolonenses foi para o Peniche, acho eu. Mas, na altura, ele nem era preciso falar porque ele jogava bem, era bom jogador. Portanto, nós nunca nos preocupámos com isso, mas realmente. Os milhões que ele ganha, pá, ele devia investir um bocadinho e ter um. Há de haver treinadores. Isso agora já existe, isso agora já. Para ele já não vale a pena. Pelo menos é, pá, não é Knight, pá. United. Ou então diz Unidos, diz o Manchester Unidos, assim, ficamos todos contentes. Exatamente. Não, mas acho que. Parece-me que é o recorde que tem agora. Um programa, um desenho animado que eles fazem de vez em quando, a fazer. Eu não digo pouco, mas realçam esses pormenores do Cristiano Ronaldo, a maneira como ele fala e da atitude que o Mourinho tem e até mesmo do Jorge Jesus. Serão todos assuntos que poderemos debater. Ah, o Jorge Jesus, certeza. O gajo dá-me conteúdo para falar todas as semanas. Agora estamos flashes de entrevistas dele, ui, cuidado. Está o país inteiro, o país e não só, os benfiquistas aqui espalhados por todo o mundo. Assim, onde é que ele vai? Se ele sair lá, o que é que vamos arranjar? que é que vamos arranjar para aquele Jesus? Tem sido, Jesus realmente... Jesus é uma peça fundamental para o bom funcionamento do Benfica. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas vamos ver. Desde que lá está, tem sido então, um sucesso. Então, ficamos por aqui. E pronto, e vamos continuar a falar de futebol, como nós gostamos. Esta... Vocês vão vais pôr isto no. Está no ar, não é? Mas está no ar, sim, pôr, mas vai estar no nosso website no também. Site, vocês podem ouvir. Se não ouviram ao vivo, façam um download, ouçam quando quiser. E pronto, deixem sempre as vossas questões, que nós vamos tentar responder, se for parte futebolística, se parte de arbitragem, o João Capela vai tratar disso. E mais então, nada. Foi um prazer estar convosco e prometemos que vamos estar aqui todos os domingos para falar de futebol. Para falar de futebol e não só, de qualquer modalidade. Ah, e outra coisa, então é preciso mencionar: as senhoras são sempre bem-vindas também. É verdade, com o Campeonato do Mundo Feminino agora para ser jogado no Canadá, sim senhor. Vamos falar no Campeonato do Mundo, sim senhor. Se vai disputar e falaremos de tudo o que é necessário. Adeptos dos Estados Unidos, dupla nacionalidade, cá estaremos para falar delas. Então ficamos por aqui, foi um prazer mais uma vez e até à próxima. Até à próxima. Será talvez, por certo, a nossa emissão inaugural será inaugural dia 14. Oficial será 14 de junho. Mas se tivermos possibilidade ou hipótese, vamos fazer mais um bocadinho destas. Aliás, é para o fim de semana, já tinhas falado, a final da Taça de Liga dos Campeões. Ah, pois é, mais um tema. Pode ser que deem conteúdo para o pessoal falar, mas parece-me ser uma vitória do Barcelona, mas cá estaremos. Claro. Daqui até lá. Claro. E entretanto, a Seleção Nacional vai jogar durante a semana também. Verdade. E aliás, 2-8 dias já acabou esta fase inicial. Já vai jogar na terça-feira contra o Qatar e deve ser sábado ou domingo contra a Colômbia. Portanto, pois. Também são tudo. Para decidir o primeiro lugar do grupo, certo? Claro. Então ficamos nessa e pronto. Então, pronto. Prontos, pá. Cristiano, se tiveres a ouvir, pá, olha que o Filipe é o teu número um fã do mundo. Deixa estar que eu defendo tudo, pá. Tu fazes o que quiseres que eu defendo tudo. Número um, pá, Cristiano, pá. Melhor do mundo. Pronto, até à próxima. Até já. Pá.